Bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Coração. É tempo de mudança. É tempo de desinstalarmos da nossa zona de conforto. É tempo de irmos mais além. É tempo de cortarmos a meta do medo. É tempo de sair. É tempo de buscar. É tempo de ter ideias, é tempo de ter ideais mais fortes, mais longe ou mais perto. Mas é tempo de partir. Nessas partidas e nessas chegadas encontramos pessoas, encontramos lugares, encontramos momentos inesperados. É tempo de rever a nossa vida. É tempo de rever os nossos valores e é tempo de nos entregarmos àquilo que o mundo tem para dar. No meio das minhas mudanças, eu hei de sobreviver. Assim como uma planta sobrevive ao novo viveiro, assim eu sobreviverei a novas situações. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never leave me without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so I'm back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I

Nazáfama, para. Nazáfama, escuta o teu coração. Sorri. Porque Nazáfama, não te esqueças que és tu próprio. Nazáfama, sorri. Porque a vida sorrirá para ti. Nazáfama, reflete um momento. Olha o horizonte e vê as maravilhas que existem no mundo. Na simplicidade de uma flor, num pôr do sol magnífico. Tranquiliza-te. O que for para ti, à tua porta irá bater. É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não Eu não me canso de olhar, não sei parar de te olhar. É isso aí. Há quem acredita em milagres, há quem cometa maldades, há quem não saiba dizer a verdade. É isso aí. Um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar. Há quem cometa maldade, há quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é. ensina os seus filhos a escolher seus amores. Imagina-te numa floresta repleta de árvores verdes, o canto dos pássaros, o sol por entre as ramagens. Senta-te numa zona confortável e ouve o compasso do teu coração. O teu coração que te quer falar. O teu coração que quer ser ouvido. apetecer chorar, chora. Quando te apetecer sorrir, sorri. Quando for tempo de luta, luta. Quando for tempo de recuar, recua. Quando for tempo de brincar, brinca. Quando for tempo de esperar, espera. Para tudo isto é preciso um segredo, que é a esperança. A esperança de que tudo irá correr da melhor forma. De que tudo irá correr da melhor forma. O segredo é o otimismo, é criar novas situações, é criar novas perspectivas de vida, mesmo sem as ter. É servir os outros e, no serviço aos outros, emprestar um sorriso. Sim, um sorriso ainda é de graça. I just had a moment that made me realize that in my life I have everything and I don't need nothing else. I can go wherever I do wanna go. I can see what in the world was made for me. I can save the world tonight. I can see the gift of life. I can go wherever I do wanna go. I can see what in the world was made for me. Continua a amar, continua a lutar, continua a sonhar. Mesmo que te chamem louco, responde: mais louco é aquele que não sonha. Boa noite. Um beijo no coração. Another mile.